que prendem eles. A gente tá mil anos, luz lá na frente. E eles ainda nem entendem como que não faz assim. Nós tem o shit, manda sede. E o safado até se ofende. Só fora da minha frente, você vai conhecer seu fim. Pulseira preta. Um prédio de noite com a katana e duas ventosas. A névoa tá me engolindo, o vento batendo nas costas. É hora de entrar pela janela e fazer logo estrago. Perfuro estofado, sangue voa na parede do teu quarto. Com o real shit, na venda do future. Cê se fala puxa, meu tempo com a looper. Sempre um passo à frente, vendo através do computer. Future. Minha katana se alimenta, não sabe como se comportar. Tendência assassina, velho.